sabia que quando Jesus voltasse era mais ou menos assim que seria. Uma nuvem pequenina em forma de uma mão ia crescer, ia confundir minha visão. Mas não pode ser agora, eu ainda não estou preparado. Se Jesus está voltando, está todo no momento errado. Errado está você, diz a senhora do meu lado. Eu conheci as escrituras, porque ainda não está preparado. Agora vai ser julgado, agora vai ser pesado. Se não encontrar no livro da vida, no inferno será lançado. Bateu o desespero e sem saber o que fazer, eu procurava um lugar onde eu pudesse me esconder. O momento não era meu, eu não queria ver mais nada. Eu procurava a morte, mas a morte me rejeitava. Não adianta querer chorar, todo olho verá, todo olho verá. Não adianta se esconder, todo olho vai ver, todo olho vai ver. Se acaso a Bíblia você não leu, não orou a Deus e não vigiou, saiba, amigo, você perdeu. O tempo passou e agora acabou. Acabou pra você, porque pra mim tá começando uma nova terra, um novo lar. É pra onde estou mudando. É sempre como a Bíblia diz, não adianta chorar. Todo olho verá, todo joelho se dobrará. Isso ainda é uma música, ainda não é o momento fatal. Hoje eu cantando pode ser você amanhã na vida real. É por isso que a Bíblia diz, aparta-te do mal. Que não seja julgado nem pesado no dia do juízo final. Pois acredita na misericórdia, nem do pobre nem do rico. O dinheiro não compra mais nada, tudo isso já foi esquecido. As coisas velhas passaram e tudo novo se fará. Um lugar onde somente o Cristo Senhor irá reinar. Quase já não tem mais tempo pra você se preparar. Pegue a espada e o escudo e vai sem medo pra guerra. O inimigo é uma fera, ele quer te devorar. Está ao seu redor 24 horas querendo te derrubar. Pois o dia está chegando, então não perca mais tempo. Faça dessa sua hora, faça desse o seu momento. Para servir Jesus nessa terra, você tem que pagar um preço. Só não deixa a moeda de troco, sereno dizer, não vos conheço. Não adianta querer chorar.